Laro Exu, salve seu tranca-ruas. Ei, salve aí. Moço bom. É bom ou não é? Olha, só por Deus, viu? Deixa quando você desencarnar, nós vamos ver o quanto você é bom. É, falei com o seu... com o seu... Como é que ele chama? O seu Exu... Tata Caveira, né? Ele falou, ninguém é bom aqui, moço. E eu não falei nada que eu era, né? Daí ele, pra dar exemplo pras pessoas, ele falou, fala pra mim uma coisa, você mija água benta? Aí, diz tudo. Tá certo, de bom não tem ninguém, né? Bom, é só o pai que tá no céu, graças a Deus. Ô, seu Exu, o senhor falou que já me conhecia? Ainda não conheço, não. Você é conhecido nosso, moço. Claro essa que sim. Essa dança que você faz aí pelo esse povo todo. Nós já te conhecemos o seu trabalho também. Graças a Deus. É amparado aí por nós também, né? Pela luz. Pelos guardião. Nós ajuda você, você ajuda nós. Ah, que bênção, né? É, cultivar a alegria de ser útil. Eu acredito que vai começar a ser mais e mais a agenda de muita pessoa. O que, que o senhor vê aí? Ei, você quer saber o que, que eu vejo pra você? Não, não. Em termos da humanidade, eu acredito que a ideia de cultivar a alegria de ser útil começa a fazer parte da agenda de mais e mais pessoas. O senhor vê isso também? Olha, moço, o povo precisa aprender o significado da palavra útil e esquecer a preguiça. Tem muita gente se esforçando, mas ainda tem muita gente que precisa aprender a levantar. Como é que eu posso falar? Posso falar palavrão? Pode sim, senhor. Tá bom. Tem que levantar o rabo dos bancos e trabalhar. Tem que aprender, tem que fazer caridade, tem que fazer por si. É, ninguém parado, Deus não faz, eu não vou fazer por ninguém, não. Não é. Tem gente, filho, quer fazer caridade. Quer fazer o bem com a humanidade? Tem sim, senhor. Essas pessoas vão ajudar, vai fazer, vão ter seus nomes espalhados pelos... Não tem canto. Pelo planeta todo que é redondo. Ainda falta muita gente tomar consciência que podia estar fazendo mais. Nossa. O que que às vezes é preciso acontecer na vida de uma pessoa para ela deixar de lado aquilo que faz mal para ela e ela sabe que faz mal para ela? Meteu o pé na cova. Eita. Ver a morte de frente, perder a saúde, perder o dinheiro, perder os parentes, perde tudo, cai num abismo profundo. Quando não vê mais nada, só escuridão, aí lembra de olhar pra cima. Aí sim, consegue ver a luz e dar valor em tudo que tinha aí. Meteu o pé na cova? É, aquelas assim parecem um buraco negro que não tem fundo. Olha, moço, só quando o povo cai, quando cai profundamente, quando perde aquilo que é mais valioso, é que o povo lembra de clamar ao Pai Todo-Poderoso. Aí sim a pessoa passa a ver a vida, a encarnação, com outros olhos e começa a dar valor naquilo que está disponível, que foi dado de graça pelo Criador. Quando a gente diz assim, que o que é de graça ninguém dá valor, e os pais ensinam aos filhos do esforço de conquistar o que quer, como que a gente pode dar valor para aquilo que Deus dá de graça? Tem que ter valores, moço. Tem que ter valores, não tem? Sim, senhor. A tribo indígena vive, vive em locais específicos, usufrui do que a terra tem. Tá certo? Ali naquele local esgotava todos os recursos naturais. Acabava com a comida, com a caça, com a pesca. A tribo crescia, tinha que se mudar. Até que a tribo entenderam que podia cultivar a terra. Ao invés de sugar, também poderia replantar. Isso é da... aprender a usar sem destruir. Usar, mas gerar recursos para subsistir. É isso que o povo tem que ensinar hoje para os filhos, para as crianças. Usa com amor e com respeito. Renova. Reutiliza. Passa adiante aquilo que já não te serve. Partilha. O povo reclama, né? Que a natureza tá doida. A natureza só tá retribuindo aquilo que estão fazendo com ela. Ô, seu Tranca-Ruas, qual que é o seu nome? Ei, Tranca-Rua das Almas. Das Portas do Inferno. Tranca-Rua das Almas... E aí, esse da Porta do Inferno, o senhor aumentou? É, é o nome mesmo, é da região onde eu trabalho. Entendi. E o que que é essa porta? É isso mesmo que você tá pensando, eu guardo as portas, eu tranco e destranco, faça quem eu quero, faça quem eu deixo, faça quem merece. Só passa quem merece? Como é que faz pra merecer? É difícil merecer passar por essa porta? Não, é a coisa mais fácil que tem. Como é que faz? Dá uma fórmula aí. Olha, olha assim. Isso é um nome simbólico. Porta dos Infernos. Cada um tem seu inferno interior. Não é um lugar de larva e fogo. Não é? O grau de cada um, o inferno de cada um é sua vida encarnada, que não deu certo. A pessoa desencarna e continua vivendo aquela situação, como se aquilo fosse um inferno para ela. Eu tenho a chave dessas passagens, dessas portas. Eu guardo essas passagens. As pessoas têm que entrar. O merecimento, o que deve, tem que aprender, tem que sofrer para poder se elevar. Eu é que guardo as portas. A pessoa passa. Mas eu não guardo só das armas, viu? Eu guardo dos socorristas. Eu deixo eles entrar quando é necessário, quando chegou a hora de socorrer. Uau! Então, seu Exu, quando a gente diz assim, o que é necessário para merecer adentrar as portas do inferno? O que é que o senhor responde? Olha, todos são merecedores de algo. Por ação e reação. Uhum. Não é? Toda Isso. gente merece alguma coisa. Para adentrar as portas que eu guardo várias portas. Não tem, inferno é um nome, tá? Não é o como é que vocês falam? A região em si, infernal. Não é isso. São portas, são passagens. Você quer passar, você quer atravessar as portas do inferno para sair? Eu guardo para entrar e para sair. Às vezes o caboclo, a pessoa, não é o caboclo, a pessoa, o caboclo é o jeito que eu falo, viu? O cabra, o homem, ou a mulher, já tá lá dentro, já vive no inferno. E quer sair. Chegou a hora dele sair. Tá merecendo? Se arrependeu, tem que arrepender demais, viu? Tem que clamar a Deus. Tem que ter resignação. Tem que ter resgate de consciência, elevação moral. Aí eu abro a porta e deixo o cabra passar. Eu acabei de ter um déjà vu que o senhor estava falando isso. É, você se viu lá na porta do inferno. Diz aí o que foi que você viu. Não, eu me vi aqui sentado onde eu tô, ouvindo o senhor falando isso. Como se esse evento que está acontecendo agora já tivesse acontecido antes. Já aconteceu e acontece com muita gente. O tempo todo. O tempo todo. Uhum. Sabe por que você viu? Por quê? Porque você também já teve lá. Ui! Queimei! Claro que sim. Mas assim, sabe quando a pessoa está conversando com outra pessoa e tem a impressão de que aquela foto daquela conversa já aconteceu antes? Sim. Do que você está falando? Isso. Eu tive esse déjà vu agora. O senhor acha que tem a ver, seu Exu, com, por exemplo, a realidade já está escrita e a hora que ela acontece a pessoa já acha aquilo natural? Tudo que acontece já está escrito. Não tem como discutir isso. Uhum. Tudo, a todo segundo, o acontecimento, o fato, a ação, já está escrita. Já aconteceu. Já estava escrita na linha de cada pessoa. A vida encarnacionista de cada um. É normal ter os déjà vu. Porque o espírito, a pessoa vive várias vidas. Várias situações parecidas. Muito bom. Seu Exu, o que o senhor acha que a humanidade hoje precisa com urgência interiorizar? Tem que interiorizar que existe um ser magnânimo, um Deus perfeito que fez tudo para todos e não exige nada de ninguém, a não ser que sejam bons uns para os outros. Pai, os encarnados hoje em dia pensam que é Deus. Pensa que pode pôr e dispor, matar e ficar impune, faz e acontece. Tá certo, tudo tem um propósito. Mas existe a consciência do bem e do mal. E existe a consequência das ações. É preciso que a humanidade tome consciência urgente dessa consequência. Senão eu vou ter muito trabalho nas portas dos infernos, viu? Claro. O que que um ser humano pode fazer pelo outro para o senhor não ter tanto trabalho assim lá embaixo? Amparo. Humildade. Irmandade. Você só vê homem querendo ter proveito em cima do outro. Isso não é coisa boa, isso é coisa de gente canalha. De onde vem essa necessidade de levar vantagem sobre os outros? Facilidade. Vem do sentimento de facilidade. É mais fácil passar à frente do outro. É melhor ganhar mais do que o outro. Orai e vigiai o tempo todo. O ser encarnado, o espírito, ele é errante. A razão da reencarnação é para ajustes, reajustes. E a oportunidade de tomar a decisão correta, tomar o caminho certo. Mas é claro que existe a artimanha, existe as o nome que vocês falam aqui. Que não, que tira o povo, que tira a atenção. Distração. As distrações, exatamente. Uhum. Existem as distrações, porque Deus é muito sábio. E o espírito tem a consciência do certo e errado, ele tem que tomar a decisão certa. Então existe a oportunidade de fazer a coisa certa, mas existem as distrações pelo caminho. É aí onde a pessoa, o ser encarnado, comete as mesmas falhas ou progride. Infelizmente, as distrações são muito boas aos olhos dos encarnados. O dinheiro fácil, as festas mundanas, a comida farta, são todos objetos de distração, testes para os espíritos. Aqueles que vigiam são bem-sucedidos. Os que se deixar envolver pelos prazeres da carne, vem ter comigo quando desencarna. Depois tem que reencarnar de novo para voltar a passar por essas mesmas provas. Entendi. Ô, seu Tranca-Ruas, que conselho o senhor dá para uma pessoa que diz assim: eu tô numa depressão profunda e eu só tenho motivo de ficar triste e vou me matar? Eu essa mata semana... que eu tô te esperando. Como é que é? Mata que eu tô te esperando. É assim, é? Destino, porta do inferno. Mas é... às vezes as pessoas dizem assim, não pode, né, brincar. Mas mesmo sendo um assunto sério, a pessoa tem que tomar consciência, né? Que não fica ileso. Não fica não, filho. O povo pode ter os motivos que achar pra se matar. É a melhor razão do mundo. Eu tenho a razão, eu vou me matar porque já não quero. Tô sofrendo demais. Oh, meu filho. Se mata aí que você vai ver o que é sofrimento. Não existe motivo nenhum que justifique um ser tirar sua própria vida. O que existe são pessoas fracas mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, que precisa de ajuda, de apoio, de amparo. Mas tem que ter humildade suficiente para pedir. Chega num estado de desespero em que o orgulho, a vaidade, a arrogância toma conta de si próprio. E a única coisa que a pessoa vê como saída é a morte. Uma pessoa que se diz eu vou me matar é orgulhosa, é arrogante. Não tem humildade para procurar ajuda, para pedir ajuda. Pois é, mas às vezes a pessoa tem a humildade de pedir ajuda, que foi o caso, né? A pessoa me procurou e como eu tenho a certeza de que ninguém morre antes da hora, nem o suicida, aí eu disse assim: olha, você só faz escolha como você se sente a respeito do que acontece, meu amigo. Então, não, mas eu tenho motivo de estar triste, eu tenho motivo de sofrer. Eu falo: não tem, meu amigo, você tem sua mãe, tem sua casa, tem comida no prato. Não, mas eu quero saber a razão de Deus ter me criado. Ah, meu Deus do céu. Ah, então se mata, você vai descobrir. É assim, o que que você... mata que aí você descobre. Olha que burro. E aí, seu Tranca-Ruas? Então não é a mesma razão pela qual criou toda a gente? Pra viver, pra aproveitar o planeta que ele criou, para conviver, para amar e ser amado, trabalhar, constituir família, ser responsável pelos outros. A não ser que a pessoa pense que foi criada para ser um Buda. Ninguém descobre a razão pela qual foi criado se não estudar, se não meditar, se não encontrar um canal de ligação direta com Deus. Pronto. Daí eu cheguei nessa conclusão aí, eu falei a mesma coisa, mas com outras palavras. Daí a pessoa disse assim pra mim, eu já passei por todas as religiões. Eu falei, procura uma religião, né? Vai fazer uma oração, elevar o pensamento a Deus, elevar a sua vibração, ter uma sintonia boa. Para de ficar pensando em tudo que você não gosta, a menos que te dê prazer fazer isso e sofrer é uma coisa que você quer. Não, ninguém quer sofrer. Aí eu falei, ele falou assim, já passei por todas as religiões, já pratiquei tudo que as religiões ensinam e olha onde que eu tô. Mentiroso. Mentiroso. Você vive uma vida inteira e não aprende nada sobre a religião que você pratica ou frequenta. Mentiroso. Imagina todas, né? Ele experimentou, ele pode ter lido um resumo de cada uma, mas ele nunca praticou nenhuma. Praticar vai além dos limites de cada um, de qualquer um. Continua, que eu te interrompi. Não, claro que sim, não, era aí mesmo que eu queria que o senhor interrompesse, quando o senhor achar que deve, pode. Então, daí ele disse isso, daí eu falei assim, mas meu amigo, o Buda disse que a vida é sofrimento, falou das quatro nobres verdades, e a última nobre verdade é o caminho óctuplo. Será que ele, praticando isso, se iluminou, a gente, se fizer direitinho, não vai pelo menos conseguir ficar fora da depressão? Não, já passei por tudo, já sei tudo, não funciona. Não vou ficar mentindo pra mim que eu tô feliz quando eu não sei da verdade. E aí? É, filho, sabe o que que é isso? Verdade nenhuma no mundo serve pra ele. Pois é, bom, enfim, vamos continuar aqui. Aí eu disse assim, olha, faz assim, você quer sofrer, né? É, não, ah, mas não tem outro jeito. Falei, então se não tem outro jeito, o que que nós estamos conversando aqui? Né? Se é o único caminho, então sofre. Né? É opcional, não. A gente tenta. Então, o que conselho você dá para o senhor dá para as pessoas, senhor Tranca-Ruas? Quando que nem a pessoa que no meu caso é buscada para ajudar e aí ela quer ajudar, se eu ficasse ali, a gente ia ficar conversando a noite inteira, não ia chegar em lugar algum. E daí é um pouco falta de amor próprio meu comigo mesmo, né? É, você ia se doar com uma pessoa que já tem uma opinião formada. Olha lá. E que só sabe retrucar aquilo que você disse. Isso, não tá disposta, quer sofrer. É, Allan Kardec diz lá no livro dos médiums, não gasta saliva com quem não quer ouvir. Quem não quer aprender. Isso não é falta de caridade, a gente tem que prestar caridade pra gente mesmo antes, né? Então, você é caridoso com os outros e não é com você mesmo? Não pode ser. Claro que sim. Entendi. Pois é. Tem gente que gosta de viver obsediado por si próprio. É a mesma coisa de existir a cor azul e a pessoa falar assim, não, mas eu não quero que aquilo seja azul. Por que tem que ser azul e não pode ser amarelo? Tá entendendo? Eu quero a minha verdade. Quero ver a minha verdade. É a mesma coisa que dizer que roubar não é errado. É relativo. É, o povo é maluco da cabeça, meu filho. Qual, o que que justifica o roubo ou o assassinato? Só Deus. Só Ele é que pode. É. Ninguém é suficientemente bom para poder julgar se é certo ou errado. Sentir como é que você se sente em relação aos acontecimentos. Aí sim é dever seu. Seu Tranca-Ruas. Questão, como perder todos os medos que aflige o ser humano? Como perder? Primeiro tem que ter fé, né? fé em alguém ou alguma coisa, numa religião, numa pessoa, fé em si mesmo? Quais são os medos que afligem a humanidade? Fome, miséria, falta de dinheiro, violência, falta de amor. Uhum. Como é que a pessoa perde medo? Começa a praticar tudo isso. Começa a praticar o amor pelo próximo, a caridade. Ensina as suas crianças a não ser violenta. Ao invés de dar um brinquedo daquelas, como é que é, arma? Pistola? Nossa. Ensina a plantar uma árvore, cultivar uma horta, capinar um quintal. Tem que haver transformação, senão, ó, ninguém vai perder medo nenhum. Todo mundo acha que pode tudo e vive com medo de todos. O senhor disse para ensinar a cultivar uma horta e capinar um quintal? É, vai trabalhar. Vai fazer caridade. O planeta, as pessoas, o encarnado, precisa praticar ações humanitárias. Isso vem desde criança. De berço tem que ensinar esses espíritos novos a praticar o amor e a caridade, ajudando o próximo. Os espíritos velhos, os encarnados que já tá velho aí com 20, 30 anos. Ai, meu filho, esses aí já pensam que sabem tudo e mais alguma coisa, só faz coisa errada. O que? Dá um exemplo de coisa errada, porque o povo aqui não acha que erra. Ah, não, não acha nada, tá bom. Olha, uma coisa tão simples. Os jovens sentados nos bancos dos velhos dentro dos ônibus. A pessoa deixa cair a carteira no chão, o outro vê, pega, esconde, mas não tem coragem de ir lá devolver. Mancada, hein? Pequenas atitudes. É. Pequenas gestos, pequenas atitudes. Que deveriam servir ajuda de caridade, de humanidade, e se torna aí uma porta aberta para passar aqui pelas minhas portas do inferno. A pessoa tem a oportunidade de fazer o certo, mas prefere o errado. Porque está incutido na mente a vontade de tirar proveito de tudo. Ô, seu Tranca-Ruas, eu sei que isso aqui é questão para Pombogira ou não sei, mas tem pessoas que querem saber se existe amor verdadeiro pela sua percepção. Existe. Uhum. Sabe quando que a pessoa ama verdadeiramente? Quando? Quando é mãe. Deus é tão perfeito que deu a oportunidade a cada espírito para conhecer e saber o que é amar o próximo como a si mesmo. Quando deu o dom da maternidade para as mulheres. Essa é a única vez que o ser encarnado ama de verdade, ama verdadeiramente. Aqui tem uma questão de consulente que frequenta a Umbanda. Elas são em duas. A amiga ficou interessada no médium. De graça. E aí a amiga perguntou pra ela se isso aí é errado. E o que que ela deve fazer? Explica direito, amor. Vou explicar. Tem duas moças. As duas vai no terreiro. As duas vai voltando pra casa, uma fala pra outra, amiga, aquele médium lá, me interessei por ele, senti atração por ele. O que que eu faço? É certo? Não é? O que que eu faço? Daí ela falou, não sei. Não é errado, não. É normalíssimo. Uhum. É normal. Como é que as pessoas se afeiçoam umas às outras? Vai numa festa, olha pra um rapaz, sente atração. Por que que não pode ser dentro de uma igreja, dentro de um terreiro? Olha. Uhum. Ah, os atos e as ações é que vão dizer se tá certo ou errado. A moça gostou. Tá certo. O que que ela tem que fazer? É errado? Não, não é errado. É errado se ela sabe que ele é comprometido e aí interfere na vida dele. Isso é errado. Entendi. Ela gostou dele por quê? Por ele, médium pela pessoa, ou ele incorporado? E ela ali fantasiou uma situação entre ela e a entidade médium. Não, ela gostou do médium. Aí então, meu filho, ó, vai saber se ele é sorteiro. E vê se ele também tá sente a mesma coisa, né? Claro. Mas o senhor aconselharia ela entrar pra gira pra conquistar ele? Jamais. Uhum. Não se entra pra terreiro por causa de homem ou por causa de mulher. O senhor falou que pode se atrair, que é normal. Pode e é normal, filho. Agora, religião não se brinca. Você vai entrar pra um terreiro, pra uma gira, só pra chegar perto de uma mulher? Olha só, daí já vem os dois no pacote, vem Deus e o homem. Aí tá misturando as coisas, porque a desgraça do médio homem é a médio mulher. E Eita. Entendi. Então daí já não pode, né? Não, ela pode até entrar pro terreiro, mas para se melhorar. Por si mesma. Para se tornar uma pessoa melhor. Mas jamais entrar para um terreiro porque gostou do tal médium. Ela vai criar ali uma grande quizila para ela. Eita. Uau. Pronto, daí a questão evoluiu para outra coisa. É possível as entidades detectarem a atração de um consulente para o médium e o médium acabar sabendo dessa atração? O médium saber? É. Ai, acontece sim, meu filho. Eita. E coitado do médium, se não for muito firme, viu? É. Mas as entidades vão lidar com tudo isso. Sabe? Médium coroado, médium firme, não se deixe ver. Porque sabe que isso é prejudicial para o trabalho espiritual. Claro que sim. E quando é o contrário, seu tranca-ruas? Quando é o contrário, o médium tem que ter conduta espiritual. Tem que ter vergonha, brilho na cara. Não misturar as coisas. Agora é um sentimento verdadeiro? Houve uma atração, um afeto? Isso. Não é coisa de igreja, não é coisa do terreiro. É amor, é mundano, é sexo, é carnal. Cabe às pessoas ter respeito pela casa que frequenta. Ser honesto uns com os outros. Se orientar com o pai de santo, mãe de santo. Se orientar com os guias da casa. E pode sim até ter o envolvimento físico. Mas nada que fira ou interfira os trabalhos da casa. Uhum. Então, a resposta mais ou menos ficou assim, ó. Tudo pode no campo do amor e envolvimento físico se proceder de maneira correta. É exatamente. Qual é a maneira correta agora? É, olha daí. É não envolver o espiritual, né? Exatamente. Amor físico, envolvimento físico, não tem nada a ver com o espírito, com espiritualidade. Se é coisa mundana, coisa física, de carne, então não leva pra dentro do terreiro. Você conheceu a pessoa lá, você gostou, tá em um relacionamento, mantenha da porta pra fora. Dentro do terreiro são irmãos. Dentro do terreiro é para a prática da caridade para com o próximo. Não tem essa de ficar de chamego um com o outro dentro da gira. Nossa. Olha, aqui tem uma questão que é polêmica, seu Tranca-Ruas. Pelo menos eu acho assim. Eu normalmente trago polêmica porque a minha resposta é muito seca e dura a respeito disso. Eu não... Mas vou perguntar pro senhor, vou ouvir a sua. Quando um ser humano é impedido de viver e dar continuidade à sua vida e cumprir sua missão por outros seres humanos o manterem sobre... Acredito que ela quis dizer sob controle... E preso como se estivesse numa cadeia. Então aqui tem a ideia de que existe vítima, entende? Ai meu filho, você é vítima de alguém? Não, senhor. Ninguém é vítima de ninguém. Ninguém é vítima de ninguém. Porque existe sempre um caminho. Uma saída, uma solução. Pode doer demais. Pode ser difícil. Mas existe. Ninguém aprisiona ninguém. A não ser na questão do sequestro. Meter uma pessoa dentro de uma jaula. Aí tá prisioneiro. Mas se não é esse o caso, ninguém fica amarrado ao outro a vida inteira de sofrimento. Se fica é porque assim entendeu que devia ser. Não tem força nem coragem para buscar outras coisas. Claro. E daí, a questão evoluiu assim. E se essa alma, ser humano, for um ser que tem encarnado para ajudar ou trazer conhecimento para o mundo e tiver a ser impedido? Ei, então ele foi, nasceu para trazer conhecimento para o mundo e não consegue se livrar das amarras. É muito burro, né, não? É muito burro, seu Tranca. Como é que vai passar conhecimento para os outros e não sabe nem para si próprio? Pronto. Falou tudo. Mas agora vamos levar isso pro caso extremo. A pessoa é missionária. E aí, uma pessoa assinou um documento no lugar dela e ela foi presa. Não ia acontecer de ela ser impedida se fosse um missionário, né? Porque tá escrito. É, mas ele é missionário nessa encarnação, no outro. Ele pode ter sido um grande filho da puta que agora tem que passar por isso. Isso, entendi. Entendeu? Então ele tem que acreditar mesmo na cadeia. É claro, é a missão dele passar por aquilo. Bom. Da prisão, a missão dele vai ficar muito mais grandiosa. Porque se ele se revolta, ele anda para trás. Se ele tem fé em Deus, ele faz daquilo a ascensão dele e exemplo para toda a humanidade. Jesus Cristo não foi assim? Não foi crucificado? Foi sim, sim. Ele não era um missionário, não era um Messias. Aí morreu lá na cruz. Foi impedido de continuar a missão dele? Não. A missão dele continua até hoje. Uau. Quantas nuances tem de resposta para uma só pergunta, né? Que abre a visão da gente. O povo aqui não gosta de usar a cabeça. Pois é. Parece que tem bala nos olhos, né? Parece que tem o quê? Bala nos olhos igual cavalo. Sabe, ah, já sei, entendi. Sim, sim, sim, sim. Só vê, só olha pra frente. Aham. Uau. Então, aqui essa questão só complementa aquela que o senhor já respondeu, né? Que diz assim: por que há pessoas que sofrem tantas perseguições, são injustiçadas e os inimigos conseguem prejudicar esses seres tão inocentes? Oh, coitadinho. É porque o povo não acredita na reencarnação. Então não entende que não há coitadinho. Todos sofrem por alguma razão. Todos passam por situações por alguma razão. Não existe uma criancinha ser assassinada, é inocente. É uma criança. Mas é um espírito que está ali, gente. É velho, já viveu várias encarnações. E veio sim com um propósito. Chegar naquela altura, ou ser morto, ou morrer de doença. Para quê? Resgatar sua dívida kármica, ensinar os pais, os parentes, passar alguma mensagem. Todo ato tem um contexto aí por trás. Toda situação traz um ensinamento. Uau. Então, basicamente, hoje a gente está chegando aqui nos 10 minutos finais. Então, basicamente, hoje a gente aprendeu que, às vezes, pensar só mais um pouquinho e ver respostas possíveis, a pessoa mesmo chega na sua própria conclusão. Chega. Vocês vivem na terceira dimensão, certo? Uhum. Mas o povo só enxerga em duas dimensões. Como é que é isso? Só enxerga o problema, só vê o problema em si e não vê a solução do problema, só vê mais problema. Uhum. Aí eu digo, aprenda a ver em quarta dimensão. Aprenda a ver o lado espiritual das coisas. O espírito vive na quarta dimensão, não é? É. Então, tudo que acontece com o encarnado é só o corpo, mas ele é um espírito. Você é um espírito. Então você não pode ver tudo que acontece com você só na dimensão da matéria. Expande aí a visão. Veja o lado espiritual, o lado crístico, o lado Deus. Tem que ver. O povo tem que aprender a ver. Ah, meu pai vai aprender tanta coisa que você nem imagina. Principalmente vai aprender a ficar a largar de falar besteira e achar que está sofrendo. Entendi. Então, qual seria as três coisas que o senhor acredita uma pessoa tem que ter para superar qualquer adversidade? Humildade, conhecimento e fé. Uau. Você não tem humildade, você não busca conhecimento. Se você não tem conhecimento, você não sabe o que tem que fazer para superar. Se não tem fé, você não tem amparo espiritual. Você afasta de si mesmo tudo aquilo a nível de Deus que poderia te amparar. Porque não é ele que afasta do povo. Não é o Espírito, não é os guias que se afasta do povo. É o contrário. humildade, conhecimento, fé. Então eu coloquei aqui assim pro pessoal: humildade, conhecimento e fé, e você supera tudo. Tranca a rua das almas. Gostei, gostei. Aí ficou bom, hein? Tá certo, seu Tranca-Ruas. Olha, eu vou pedir a mensagem final do senhor, mas antes da mensagem final, eu gostaria que o senhor dissesse qual foi o momento mais feliz de toda a sua existência, entre encarnado, desencarnado, toda a existência. Tive um vislumbre da vida espiritual. Também cometi meus pecados encarnados. Também achava que era injustiçado. Aí quando desencarnei, vi o tanto que era burro. É, fiquei muito feliz. Porque pude aprender, pude ver que estava errado. Podia ter feito de várias formas. Várias opções, várias escolhas. Mas ali desencarnado eu estava livre das amarras da carne. E podia continuar aprendendo. Ou regredindo, né? Mas aí sim eu aprendi. Não fui burro não. Podia andar para frente. Antes da mensagem final, qual que foi a lição que o senhor levou da sua última encarnação? Ei, faz tanto tempo. É o perdão. Uhum. Perdoar aquele que tinha tirado a minha vida. Foi morto. Uau. Tinha ódio. Fiquei com raiva. Caí no umbral, sofri. Quando pedi ajuda, quem me socorreu? Meu assassino. Já tinha sumido muito mais tempo que eu. Que é isso? É. Mesmo me feito mal, ele evoluiu primeiro que eu. Que eu caí na besteira de ficar praguejando. Ao invés de rezar pra Deus, eu rezava pro diabo. Eita. Rancor, raiva e ódio me levou para um buraco muito escuro, trevoso. Mas quando eu lembrei que existia luz e pedi ajuda, quem veio me ajudar foi aquele mesmo que tinha me tirado a vida, que eu tanto odiava. Odiava? Odiava. Odiava. Mas aprendi com ele, que afinal de contas, ele só me matou porque eu tinha feito uma coisa muito pior com ele. Entendi. E obviamente o senhor quer deixar isso em off, né? É claro. Vou dar ideia pro povo, não. Claro, claro. Uau. Ou seja, todo mundo tem sua história, né? Tem. Não tem por que ficar com vergonha de conversar com o Exu. É, porque na hora fica com vergonha, mas na hora de pedir as coisas é pra nós que vem correndo. Então ficou aqui essa frase do senhor também. Praguejando, ao invés de rezar para Deus, você está rezando é para o diabo. É. Então o tal do praguejar, do palavrão, carregado com aquele sentimento de contrariedade, é como uma pessoa estivesse fazendo uma oração inversa ali, para o diabo mesmo. É. No sentido, né? Segurar. Isso. Pela sintonia e a lei da atração, é né? Isso mesmo. Se você fala palavras negativas, pronuncia, é isso que você vai atrair. É, realmente, tá vendo? Mais uma coisa assim que a gente não para pra pensar, você é esperto. Mas... Você na hora dos nervos, você fala graças a Deus. Isso. Aí a sabedoria passando pro povo e ninguém entendeu ainda por que que você fala tantas vezes graças a Deus. Graças a Deus. É. Cai o copo, graças a Deus. Bate o pé, graças a Deus. É. Aí você fala, ô diabo. Aí ele vai e fica perto de você. Você me chama pra quê? Claro que sim. Nossa. Tá certo então, seu Exu. Fiquei muito contente do seu tempo e da oportunidade desse estudo consigo, viu? Ah, e antes da sua mensagem final, como é que é essa diferença entre um espírito como o senhor, que trabalha num dirigente como a Mãe Virgínia de Nanã, que tem aí o terreiro em Portugal, e com outro dirigente que tem um terreiro, por exemplo, no Brasil? Que diferença faz? Ai, a diferença é só das missões, filha. Ela é mulher, médium mulher. O outro é médium homem. E cada um tem uma missão. Porque as casas têm pessoas diferentes. Aqui tem uma mentalidade, no Brasil tem outra. Nós trabalhamos e atuamos da maneira que o povo necessita. Mas não há diferença de incorporação, não há diferença de energia de entidade. Do mesmo jeito que eu desço aqui em Portugal na menina, eu desço lá no Brasil. Claro que sim. Tá certo então, seu Exu. Olha, fiquei muito contente, espero que nessa troca de informação eu também tenha conseguido conquistar um pouquinho aí da sua amizade, viu? Não é fácil, não. Mas você tem meu respeito. Não, não é. Oh, graças a Deus. Muito obrigado. Fica com Deus. E qual que é, então, no caso, a sua mensagem final pro dia de hoje, seu Exu? Aí já que você não perguntou, eu vou falar. O povo largar de ser burro e achar que energia de Exu é densa. E energia de preto velho é leve. Por acaso tinha essa questão aqui, eu não quis passar. A pessoa perguntou assim, por que que quando o médium inicia, ele sente mais a esquerda do que a direita? Exatamente. Se a energia de esquerda de Exu e Pombagira é a mais próxima dos encarnados, porque nós lidamos com a luxúria, com o ego, com a vaidade, é claro que essa energia é mais fácil de sentir. Por que que sente primeiro preto, velho? Não, tem que sentir esquerda. É a que mais parece. É uma energia tão leve, que é a primeira entidade que o povo incorpora. Depois fala que nossa energia é densa. É igual a energia de Exu e Pombagira. É uma energia similar à energia do encarnado. Porque carrega tudo aquilo que o médium encarnado tem camuflado. Quando o médium incorpora Exu, o Exu desce a máscara e extravasa tudo aquilo que aquela pessoa tem guardado, de bom e de ruim. É o primeiro trabalho que nós fazemos com a pessoa. Purifica. Lima as pontas. Molda o médium. Expõe seus defeitos, seus erros, para que ele possa aprender a ser melhor. Só aí essa pessoa pode e tem condição. Vai incorporar um caboclo, um preto velho ou uma criança. Claro que sim. Entendi. Então, o que o senhor acha que as pessoas como mensagem final precisam ouvir para fixar bem tudo que a gente falou hoje? Desmistificar, né? Desmistificar Exu, desmistificar Pombagira. Nós somos espíritos de luz igual aos outros. Trabalhamos mais aqui, no plano terreno. São nós que andamos no meio dos encarnados. Dia e noite, dia e noite, dia e noite. Graças a Deus. Então, seu Exu, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, né, nesse dia, essa quarta-feira, dia 23 de novembro, e que os seus caminhos estejam sempre aí secundados pela força crística, viu? Ei, louva seja! Graças a Deus. Laro Exu, salve seu tranca-ruas. Claro, salve seu Exu, graças a Deus, muito obrigado. Vou me embora então. Tá certo, seu Exu, muito obrigado. Não tem que agradecer não, filha. Também fico contente de poder trabalhar, de ajudar no seu trabalho. Oh. Que assim seja. Virgínia de Nanã? Sim. No final a gente conversa um pouco com os médiums. Como é que é então, como é que foi pra você esses minutos aí que tivemos conversando com a sua entidade chefe da sua esquerda? Pra mim foi minutos mágicos, de muito conhecimento, muita aprendizagem. Seu tranca-rua é... Tipo, imagina três cabeças, todas juntas, enorme. É assim que eu me sinto. Uau. Cheio. Mas explica pra quem tá ouvindo que tá fazendo imagem que o Exu tem três cabeças. Não, três em uma só. De tanto conhecimento, não cabe só numa cabeça. Boa. E como é que você se sentiu assim? O processo mediúnico foi cansativo, foi tranquilo? Não, tô ótima. Tô pronta pra fazer uma gira. Graças a Deus. E você trabalha em Portugal. Como é que é ter um terreiro em Portugal? Olha, não é muito diferente do Brasil. A gente tem todas as atividades... Os dias de trabalho, assistência, trabalhos à porta fechada. Fazemos a mesma ritualística que os terreiros no Brasil. E o povo português é muito acessível, são pessoas maravilhosas, pelo menos todos os que eu convivo. 98% dos médiums da minha casa são portugueses. E é muito bom. São colaboradores... dedicados, são exigentes também, claro, né? Eles têm sua maneira de ser, sua característica, seu caráter e tudo. Mas é muito bom e eu acredito que é semelhante ao Brasil. Claro, aqui nós temos dificuldades em fazer certos trabalhos fora, por questões de lei, né? De lei aqui, polícias e locais privados que não se pode ir, que pronto. Burocracias que fazem parte do país. E a gente respeita, e as entidades então aí nos aconselham a fazer de outras formas, de outras maneiras, mas o trabalho é realizado na mesma. Boa. Então, e quanto a isso de lei, de barracão e essas coisas, é muito mais difícil ter uma religião aberta aí? Infelizmente, aqui em Portugal ainda é, porque a Umbanda está sendo implantada, é uma religião muito procurada pelas pessoas, mas ainda é muito desconhecida. Muito desconhecida aqui. Então, como as pessoas não conhecem a nossa ritualística, a forma da Umbanda trabalhar, leva muito para a questão da bruxaria. E a gente não pode esquecer que estamos na Europa, né? Tem toda uma história cultural de inquisição, de bruxas, de várias situações. Então isso se mistura muito ainda com a religião de Umbanda na mente das pessoas. Mas são questões que a gente, com carinho e com persistência, ciência e conhecimento, a gente tenta aqui desmistificar. Claro que sim, graças a Deus. Tá certo então, minha amiga. Fica com Deus. Muito obrigado. E se for da vontade, da força maior, até uma próxima oportunidade. Obrigado eu, que Deus te abençoe também. Um grande abraço para todos que assistem o seu trabalho, que possam aprender muito com os diálogos, buscar conhecimento, estudarem e principalmente ter fé nos guias espirituais. Não se acharem melhores, porque infelizmente o erro da humanidade é achar melhor, achar que sabe mais. Né? A gente sabe mais, eu sei mais do que aquele guia. Ah, esse guia não tem conhecimento. Não é bem assim. Entendi. Respeito, né? Respeito, amor, humildade pelo trabalho do próximo, pelos guias, dos irmãos, pelo seu trabalho, pelo trabalho da Umbanda ou de qualquer outra religião. Respeito. Graças a Deus. Respeito. Amém. Ah, muito obrigado. É, não, lembrei da Maria Padilha que disse assim, gostar é um direito, respeitar é um dever. É, assim, as entidades passam cada bastante coisa, né? E a gente que não ouve. Mas então tá bom, fica com Deus. E muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Até. Deus abençoe. Gratidão.